deixemos de lado então, porque o tempo perdeu seu lugar. O passado eu quero e não faço questão de entender a verdade e ferir. Você me trouxe aqui, vi o céu e a noite cair. Quem é que vai dizer que o meu voo é livre? Como me desprender se o sentimento existe? Que eu tenho em guardar. Deixemos de lado então, porque o tempo perdeu seu lugar. O passado eu quero e não faço questão de entender a verdade e ferir. Você me trouxe aqui.